551 solo, ao 05 livre à direita, e táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Cliente, livre na direita, via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Segundo 5 está autorizado táxi via Juliette para o gate, para remota 1-4. Autorizado direto no 4, 5-5 no 5. Então, Aurora, o TAM 3305, solicitando autorização 330, Recife Sentinel Alfa. Correção, Recife Sentinel Alfa. TAM 3305, nível 330, Recife, agora de cópia, formação em uso, Bravo. Vamos copiar Bravo, guardando a cópia 3305. Então, 3305, autorizado Recife, nível 330, Blumper, Whisky 58. Decolado 1-0 com curva esquerda, saída Pulga, transição Aracaju. Controle 119.35, transponda 5162. TAM 3305, autorizado 330, via Whisky 58 para Recife. Decola da 10, curva esquerda, Pulga, Aracaju, saída. Controle 1935, 5162 no transponder, da 3305. 3305, correto, reporte para puxa, acionar a gate 612. Reporte para... São Salvador, aqui é o Azul Alfa, Azul Delta. Alfa, Azul Delta, torre, prossiga. Senhor, eu peço autorização de reboque da ponte 2 até o pátio 3, posição 4. Alfa, Azul Delta, autorizado posicionar na linha de táxi e reboque para pronto para início do reboque. Solo Salvador, é o Rio 9642, boa noite. Salvador, é o Rio 9642. Para autorização, nível 300 Guarulhos. Em 300 será coordenado, agora de cópia Rio 9642. 42, aguardando. Puxa acionar, reporte para o táxi, tanto 3305. Livre, reporta táxi, tanto 3305. Alfa Azul Delta, põe. Prossiga, Bravo Zulu Delta. Alfa Zulu Delta, poderia informar estimado para liberar a Juliette? Ok, agilizaremos aqui o máximo possível. Certo. Rio 9642, cópia. Prossiga. Rio 9642, autorizado Guarulhos, nível 300, Proper, Whisky 58. Recola dando 0 com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 35, transponder 5166. Autorizado nível 300 pelo Oper Whisky 58 para Guarulhos. Decola da pista 10, curva direita, Gole Gonza. 11935 ao controle, 5166 no transponder para o Rio 9642. Rio 9642, correto, reporte para puxa acionar parte 3. Reportará, 9642. 3305, total a bordo 84, autonomia de 3 horas e 30, alternando Natal. 3305 autorizado, táxi via Juliette Alfa no ponto de paras, reportará pronto. Juliette Alfa, ponto de paras 10, reportará pronto, né? 3305. Autorizado, ali ainda colar pista no 0.140 graus 0.9. Autorizado alinhamento e decolagem pista 1.0, 3305. 5, decolagem 28, chame controle, 119, decimal 35. 1935, potência 3, 305, boa noite. Boa noite, boa noite, 3305, contato radar, submantenha 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, 330 nível, tá 330. Rio 9642 no pátio 3, está pronto para pushback e acionamento. 9642 autorizado push acionar, reporte para o táxi. Reportará táxi.